Eu sou o Wizinobre. E eu sou o Ivan de Freitas. Animação. Caralho. Por que a gente tá tão animado? Sabia aí que eu vou falar. Sabia por que eu tô animado? Eu recebi dois boletos do Banco do Brasil hoje aqui, viril. Ixi, é relativo à compra do apartamento? Exatamente. Eita, e vai ser essa vida pelos próximos 8 anos. Então não devia estar muito animado, não. Mas, Izzy, eu queria perguntar pra você um assunto pra gente debater aqui nesse início de gravação. Você é uma pessoa famosa no Brasil atualmente, principalmente no dia da gravação desse podcast, devido ao caso da nossa amiga Isabel. Supostamente Isabel? É, Isabel. Não é Isabel? Isabel Peixe? Isabel Peixe, a gente não pode falar o nome. Mas as pessoas sabem que é. Porque assim, eu acontece isso comigo numa escala menor quando é coisa relacionada ao jogo Portal. Por causa lá do 99 Vidas, que é o nosso outro podcast, que muitos ouvintes do MPB escutam e tal, e todo mundo tá cansado de saber que é o meu jogo favorito, inclusive eu tenho até tatuagem dessa porra. Então, toda vez que acontece uma notícia relacionada ao Portal, alguém me manda, alguém, caralho, você viu isso, não sei o quê. Então, hoje de manhã, o que aconteceu? Estava a internet inteira falando da Bel Pesce no Pânico, que é um programa dos mais populares do Brasil, quiçá o programa de rádio mais popular do Brasil. E aí, né, mano, o Izzy tá ali, o Izzy tá anexo. Quando o assunto Bel Pesce, quando o e-mail vem, assunto Bel Pesce, sempre tem o Izzy.zip anexado junto, tá ligado? Inevitavelmente a galera bomba. Tem três coisas comigo que rendem esse fenômeno. Anexo. Sim. É o anexo. Quando tem alguma coisa sobre Canadá, sobre Mario, tipo, alguém fez uma tatuagem Mas Canadá e Mario eu acho que não é tão forte, mano. Agora o bagulho da Bicepã virou, tipo, não tem como falar dela e não... Bagulho de quem, rapaz? Bagulho de quem? Não, todo mundo já sabe. Da Isabel. Princesa Isabel. o caso dela não tem como, porque assim, ela foi lá no programa. Aí todo mundo, caralho, o pau vai comer. Vão perguntar do dossiê. E vou desmascarar. Calma, vamos contextualizar. Pera, vamos contextualizar pra galera. A gente tá indo muito lá na frente. O que acontece é o seguinte: hoje, né, a gente tá gravando esse episódio no dia 8 de agosto. A Bel Pesce foi convidada. Ela tava sendo convidada já tem um tempo. E o Emílio, ele sempre comentava no ar que dava a entender que ela tava meio que... O Emílio é foda. Cara, o Emílio tá nem aí, mano. Ele tá, como eu falei, o Pânico é um programa miliano já, sei lá, acho que tá uns 20 anos já no rádio. E o Emílio tá para a Rádio Nacional Brasileira, tal qual o Silvio Santos tá pra TV, mano. Porque ele sabe que ele é foda, ele já tá velho. Então ele quer mais é que se foda, tá ligado? Ele falou, mano, eu já tenho uma história, já tenho milhões pra receber aqui do FGTS, tô pra me aposentar, então vai convidado no programa. Ele não tá nem aí, maluco. Ele alopra. Mas conta aí, Ian. Aí, beleza, chamaram ela. Aí o que acontece? Ela foi lá, né? E aí eu falei, eles tweetaram ontem que ela estaria lá, e aí eu tweetei pra galera. Galera, assistam isso aí. E aí, beleza, ela aparece, né? E aí, já de cara, você percebe que o papo dela tava um pouco ensaiado. Eu imagino que ela deve ter se preparado bastante, deve ter rolado algumas, tipo, ó, a gente não pode falar disso aqui, lá com os caras, né? Tipo, um preparo antes da entrevista. Eles, no chat, cara, tinha 8 mil, 9 mil pessoas assistindo. Não sei se você viu o chat. Mas era todo mundo assim. Chama o Izzy. 10 chama o Izzy, um falando, 171. Aí outro falando, menina mentirosa do caralho. Mano, era só chegando. Tipo, tava... Não tinha uma pessoa. Não tinha um cretino falando uma parada séria, tá ligado? Era só tijolada. Cara, era só zoeira o tempo inteiro. E aí me passaram, eu consegui através de contatos aqui, o WhatsApp. Não, e aí eu percebi que várias pessoas da produção do Pânico me seguiram no Twitter. E aí, lógico. Passaram... Os caras das internas também só querem ver o circo pegar fogo, né, mano? Ah, com certeza, mano, com certeza. Aí me passaram o número do Emílio, porque o Emílio queria que eu fosse, mas aí aquela Paula, que é produtora da parada e que aparentemente é amiga lá da eu não sei se ela é amiga da Bel Pesce ou não, se ela geralmente... Ela tá fazendo o trabalho dela de produtora, mas ela tem que ser panos quentes. Querendo ou não, é foda, porque ela tem que ter um bom relacionamento com a assessoria, né? Aí não sei não, quem é o assessor da... Não só do convidado, mas dos futuros. Porque porque o cara vai lá e queima o convidado. Todo mundo mete o pau, a mina sai chorando. Não aguenta a pressão e sai chorando. Ela tá fodida, mas vai. Quando ela fala, aí, traz o Fábio Assunção aqui pra falar sobre o uso de produtos ilícitos, a assessoria vai falar, nem fodendo. Vocês vão foder a vida do cara, tá ligado? Porque a assessoria, o que a assessoria quer é o quê? Deixar o cara bem na fita, sempre. É pra isso que o cara paga a assessoria, porra. Literalmente é pra isso que eles existem. Exato, se fosse pra zoar o cara, deixava ele solto na internet falando bosta no Twitter, igual alguns fazem. Alguns que não tem assessor faz, tá ligado? Exatamente, igual eu. Aí o que acontece? O pessoal tava aquela zoeira foda, o Emílio tava querendo, ele tava pressionando sobre alguns pontos lá do dossiê que eu escrevi, e ela tava, cara, ela tava sempre se despistando as perguntas de uma forma... Cara, ela é muito escorregadia, cara. É o desespero, mano. Ela é muito... Porra, essa... Eu entrei uma hora no finalzinho, os últimos 10 minutos da entrevista, assisti pelo YouTube, no carro, 4Gzão comendo e tal, e aí eu entrei no chat pra ver, lógico. E aí eu cheguei a comentar, cara, dá um desespero. O jeito dela falar já dá desespero, mano. Porque ela é fala, igual o pastor... De novo. Ei, ela não sabe falar como uma pessoa normal, cara. Tudo é, exato. É meio teatral. Mano, é de novo, a gente já falou aqui. Nada contra a religião de ninguém. Você acredita no que você quiser, blá, blá, blá. Respeitamos. Mas, velho, ela parece alguém, um pastor da igreja, que claramente tá enrolando, tá ligado? Sim, tipo, cara, tem é muito pastor, enrolado, tipo, mano. Mano, ai, de novo. Claro que tem pastor que é honesto e é sério, faz um trabalho legal, beleza. Só claro, que tem uns pastor que a gente, que é mais esperto, olha e fala, mano, esse cara tá enrolando vagabundo. Tipo, o jeito dele falar, a entonação que ele usa, sabe? Você tem que buscar os seus sonhos. E usa umas palavras difíceis. Ah, vai tomar no cu. Eu acho que essa altura, cara, como ela vive disso há tanto tempo, eu acho que ela não consegue mais nem desligar isso. Quando ela tá em uma situação que é pública, ela isso já liga automático. Entendeu? Pode ser, porque, cara, dá desespero. O jeito dela falar já me irrita. Se eu tivesse na rádio hoje, participando, eu acho que eu levantava e saía, mano. Não, imagina eu, porra! Não, agressão física, não, eu tá tô ligado? Gritando com o computador, Evandro. Eu tô assim, caralho, filho da puta, cadê os diplomas? Cadê a porra dos 5 diplomas? Você nem pode fazer muita coisa, tá ligado? Caralho, eu tava desesperado. Não, e o pior é que, tipo, eu escrevi... Eu não quero soar como babaca. Eu sei que vai soar, tá? Mas eu vou falar uma parada que é verdade, tá? Eu expus essa mina. Sim. Eu fui o responsável por essa mina ter virado uma piada no Brasil inteiro, tá? Exato. Então, eu me sinto assim, se ela fosse lá e eu pudesse falar alguma coisa, eu me sentiria assim, pronto, tá concluída essa história, ela teve que engolir, mas não, ela fica, ah, não sei o quê, fica aquela coisa... Exato. Cara, é mais fácil, de novo, a gente tá falou de assessoria aí, da Paulinha, da produtora e tal, eu acho que a assessoria da Belpel vacilou forte nessa história, da Belpel, ó, da Isabel Pérez. Porque eles tinham que falar, filha, você cagou, você ficou aí anos enrolando a turma e não conseguiu, pegaram você no pulo. Chega e admite, é capaz de você sair bem nessa história ainda. Porque o brasileiro gosta do cara que paga de humildão, de coitado, ai, desculpa gente, eu errei, realmente eu me expressei mal. Só que a desgraçada, ela vem falar, não, porque o storytelling da minha vida agora mudou, porque eu nunca tinha passado por isso. Tipo, querendo insinuar que você é só um hater, tá ligado? Que quis questionar. Não, foi isso que ela falou, mano. Ai, a minha mentoria da gestão da minha empresa, a gente tá muito orgânico com o objetivo de alinhar os sonhos das pessoas que participam. Mano, ela não fala nada com nada, maluco. Gerador de lero-lero foda. Sim. Mano, você falou lá no vídeo, ela é o gerador de lero humano. Não sei se o pessoal conhece o site, clássico site da internet, gerador de lero-lero. Que você coloca lá, eu quero uma... Vamos entrar agora, o pessoal entender. Quero 200 páginas, aí ele mano, bota, gerador aparece uma palestra da Belpess. Mano, ela é igualzinho. Palavras. Mano, calma aí, eu vou abrir aqui. Lero, lero. Coloca no link aí. Gerador, clássico gerador de lero, lero. Claro. Pô, que desgraçada. E aí ela usa umas buzzwords da moda, tá ligado? Uhum. Não, porque... Ai, a meritocracia, sustentabilidade, não sei o quê, que é a minha mentoria. Mano, você é o Mestre Splinter, menina. Pra falar de mentoria pra alguém, filha da puta. Não. Aqui, ó. O gerador de lero, lero, ó. Mano, vai se fuder. Eu fico desgraçado. Mano, eu só lembro do Borghetti batendo na mesa ouvindo essa menina falar. Ó, do mesmo. Ó, frase que ela diria na entrevista hoje, ó. Do mesmo modo, o início da atividade geral de formação de atitudes afeta positivamente a correta previsão das condições financeiras e administrativas das pessoas. Só que aí ela fala de sonho. Que se você quiser, não, você fala, pode... Ela fala os buzzwords clássicos desse mundo de empreendedorismo. Você tem que ter a visão do mindset, ser energético. Da empreendedorismo, do repertório de experiences. Mano, de... ela mandou uma. Ai, você tem que pensar fora da caixa. Ah, mano, como eu tenho vontade de dar uma cotovelada. Quem manda essa? Não. Mas eu fudei, caralho. O que você quer cotovelar? A nossa hamburgueria de perspectiva. O maluco lá em 94 que deu uma cotovelada. Foi o Edmundo que deu uma cotovelada? Alguém deu uma cotovelada num jogador lá da Copa 94? O Leonardo, caralho. Contra o Leonardo contra os Estados Unidos. Aí ele foi expulso. Exato, exatamente. Eu quero dar aquela mesmo. Aquela do Leonardo, tá ligado? Você tá jogando bola com a Isabel, ela vem tentar tomar a bola e fala, ai, deixa eu passar meu storytelling da minha vida pra você. Aí você já pá! Ela já cai com os três dentes, tá ligado? Olha o telho da minha mão na sua cara. Mano, essa energia da minha vida. Ah, mano, pelo amor de Deus. Menina. Você... Não, mano, pior... Cara, você para e pensa que maluco pagou pra ouvir isso, duas horas disso num palco, mano. É... trouxa, esse é mais trouxa que ela ainda. Não, mas é, ela tem seu valor, na moral. Porque, mano, ela consegue enrolar a galera. Por mais que tenha pessoas apontando que ela só tá falando bosta, ela vai lá, fala bosta, e tem gente que defende, tá ligado? Tem gente que paga. E paga. Ah, não. Não dá. Mas então, é isso. A gente ficou, né, você pegou só o finalzinho. Eu assisti a parada toda, e ela não respondeu nada. Ela enrolou pra caralho. O que eu te falei do lance de você tá sempre anexo ao assunto, porque é foda que assim, como os caras sabem que a gente é amigo e a gente grava podcast junto, caralho, aí respinga em mim, tá ligado? Eu tava lá na academia de manhã na hora do pânico, aí vinha uma galera no PVT. Ah lá, lá, a Bel Pest tá no pânico, avisa pro Izzy. O Izzy já tá ouvindo? O Izzy vai fazer vídeo? E o Izzy não sei o quê? Tipo, mano, gente, o cara sabe que ela tá lá, cara, porra. Cara, as minhas mentions hoje estavam impossíveis de acompanhar. Sim, sim, imagino. Ainda mais porque eu tava assistindo a live, a minha internet não tá muito boa ultimamente, e aí ela tava caindo pra caramba, e logo no meio da entrevista da Bel Pest. Então, isso, o vídeo para, faz o buffer, e aí quando ele volta, já tá 30 segundos lá na frente. Atrasado, né? Eu tava atrasado. Ah. Sabe quando você tá assistindo o futebol, e aí o sinal da sua TV a cabo tá um pouco atrasado, e você ouve a galera comemorando? Os caras gritam gol, você não sabe que tá xingando. Eu tava levando spoiler da entrevista dela, cara. Porque quando, por exemplo, o Emílio zoava ela, as minhas mentions... Mano, eu filmei, teve uma hora que eu filmei aqui com a câmera pra fazer um vídeo. O Emílio é muito gênio, maluco. Eu não incluí isso no vídeo, mano, agora que eu lembrei. Eu filmei como tava fazendo as mentions a tela subindo desesperadamente. O chat tava loucura. Caralho, tava nível Oscar, tá ligado? Não dava pra ler nada, mano. Não dava pra ler porra nenhuma, velho. Mas, mano, o Emílio no final ele mandou uma que todo mundo queria mandar. Ele falou assim, não sei se eu acreditei muito em você, não. Mas beleza. Na hora que ele terminou a entrevista, tá ligado? Tipo, aquilo ali, mano. Cara, ele chamou as palestras dela de pega trouxa. Na cara falando dela. Ele tá igual o Silvio Santos, caralho. Você tá por fora disso, né? Você não viu a parada toda ainda. Não, não vi tudo. Eu baixei aqui pra ouvir o... Ele chamou o crowdfunding dela de pega trouxa. Chamou as palestras dela de pega trouxa. O nome, eu vi os caras tweetando que ele zoou o nome. Tinha um nome meio bosta. Não, pois é. E ele me chamou de Igor Nobre. Igor Nobre, porque ele não conhece. Teve um ponto. Não, eu sei, claro. Foi citado. Mas, mano, dá desespero. E é legal ter esses momentos onde a internet se junta, tá ligado? Porque sim, fica todo mundo... todo mundo assim, né? Lógico. É nossa bolha, né? Nossa clubinha, dos nossos ouvintes, tudo mais. Pessoal que te conhece, que acessou o site na época. Porque o pessoal quer ver o Silvio pegar fogo, tá ligado? Mas eu acho legal quando acontece isso, mano. Que nem foi o maluquinho do Acre, tá ligado? Uhum. Caralho, maluquinho do Acre. Daqui a pouco tava... entre aspas, a internet inteira falando do maluquinho do Acre. Ou aquela outra mina lá que sumiu no começo do ano. A loirinha, cara de louca da porra. Tô por fora disso aí. Eu acho que não, cara. Você falou dela ainda. Que todo mundo imaginava que ela tinha sido sequestrada, pá. Uma youtuber gigante. Ah, Marina Joyce. Foi no ano passado. Essa aí mesmo. Ano passado, então eu confundi. Mano, né, naquele dia todo mundo, caralho, o que tá acontecendo nessa menina, não sei o quê. Hoje aconteceu isso, tá ligado? Dia 8 de agosto foi um dia histórico para o Twitter brasileiro. Caraca, na nossa bolha. Foi foda. Mas, Evandrinho? Sim. Chega de Bel Pênis, vamos pras notícias. Vamos ver se tem mais algum picareta aqui nas notícias. Evandrinho, diretamente de onde foi isso? Foi nos Estados Unidos, no estado da Califórnia. Estados Unidos. Enviado pra nós pelo André Costa, @ Mr. Luiz André. Ele fala o seguinte: suspeito usa banheiro em assalto, esquece de dar descarga e acaba preso, identificado pelo DNA. Olha o jegue, mano. Além de ser porco, cagar no local de assalto, o animal não deu descarga. Caralho, vamos lá. Aí embaixo fala: o esquecimento permitiu que os policiais escolhessem no vaso sanitário a, entre aspas, prova que o incriminou. Autoridades disseram que um suspeito de furtar uma casa na Califórnia foi ao banheiro da casa durante o assalto, esqueceu de puxar a descarga, deixou prova de DNA no banheiro. Isso acabou... Tem foto? Ah, não, tem foto do cara, assim. Tem uma foto grandona aqui no artigo. E a foto... É isso que eu ia falar. O cara que colocou... Eu fico com medo de descer a página. Muito, né? Mano, eu fiquei com medo de descer. O cara botou. Parece a minha tia botando um. A minha tia vai enviar uma foto por e-mail, aí ela pega um BMP, salva dentro de um documento do Word e manda esse documento. Agora é? Pô, tia fazendo isso ainda é o que você espera das tias. Eu trabalhei na agência que cliente mandava logo assim, mano. Os cara botaram a foto dele pra plotar, pra imprimir numa gráfica? Não, o cara mandou, é. Aí o maluco que cuida do design falou, mano, não tem nem o Word instalado na minha máquina, caralho. Tipo, o cara cola no Word. É mais trabalhoso do que anexar no arquivo, tá ligado? Por que que o cara fez isso? Mano, olha lá. O policial Tim Lohrmann, do Condado de Ventura, disse que o suspeito não puxou a descarga durante o assalto ocorrido em outubro passado na cidade de Thousand Oaks, New Carolina. Caralho? Ele afirma. Faz tempo, que... hein? Mas é, ele afirma que isso permitiu que os policiais colhessem provas para um exame de DNA. Então, peraí. Evandro, você saiu de casa, aí você chega e tem um toletão lá. Aí você pensa assim, peraí. Eu não caguei hoje. De quem será? Caralho, lembra que eu contei? Olha só, mas se liga, lembra que eu contei que no meu apartamento de tigre antigo os caras cagavam na escada? Eu podia ter feito o exame de DNA e descobrir quem foi o safado. Pra saber quem era. Exatamente. Vizinho do F-32. O cara, não foi eu não. Eu tenho aqui o DNA. Eu e o Ratinho fizemos o DNA e agora eu sei que foi você. O DNA obtido casou com o... Por que casou, porra? Não tinha palavra. Foi compatível. Bateu, deu caso. Match, caralho. Tava o DNA no Tinder passando pro lado. Mas que casou com o suspeito. Estava em um banco de dados. Peraí, tem um banco de dados de cocô. Ah, não, do DNA, tá certo. De bosta. Caralho, mano. Às vezes é fudido mesmo, hein? Não, pois é. Aqui no Brasil, o cara... Tá, porra. Você chega com o CPF, não arruma nada. Cara, no Brasil, o CSI Brasil, ele pega a identidade do cara, dá uma olhada na impressão digital e dá um bate olhômetro e fala assim, é parecido. Não, é tipo você falar, mano, eu sei que me roubou. Foi aquele cara ali. Você dá o nome dele inteiro, o endereço, o caralho. A polícia fala, beleza, ele fugiu. Lá não, você não pode nem cagar, tá ligado? Os caras estão de olho. Andrew David Jensen, de 42 anos, cagão, foi preso em 28 de julho. Ele deve comparecer ao tribunal nessa quarta, no caso amanhã. A cara... Aí tem lá a foto, como o Evandro falou, da tia lá do editor do G1. Cara, essa foto imensa. Essa notícia carece de fontes. Vamos jogar o nome dele no Google pra ver se tem mais informação. Será que é? Pois é, eu acho que botaram essa foto aí. 6 horas atrás, porque ela é de hoje, ó. A notícia é de hoje. Eu tô pensando... Quero saber a quanto... Será que o cara que botou isso falei. Aí, ele é novato? E aí ele botou... Sabe quando você bota, aumenta a fonte, aumenta o espaçamento, bota imagem grandona pra encher o trabalho na faculdade? Ele... Pode crer. Coloca a fonte 25, né, na folha, só pra falar. Eu fiz 3 folhas aqui. Mas se liga, ó. Eu mandei o... Toronto Sun.com apareceu a notícia aqui colocando o nome dele no Google. Uhum. Vamos ver se tá maior. Eu li porque Toronto lembra Torosco, tá ligado? Caralho. E olha... o cara deu um cagão. Mataram a imagem, um comentário aqui, o Cornélio Pinto. Olha, sinceramente não entendi nada. DNA em bosta fedida não existe porque não tem sangue, ok? Cara, mas é isso. Você que é da área da saúde, é possível? Tem, mas, né? Claro, porque. Claro que é. Caralho. Claro que é. Ah, o que acontece é o seguinte, o Rose Martins falou exatamente o que eu ia falar. O seu corpo tem células epiteliais que estão na superfície de tecidos, na superfície da pele, superfície do interior dos órgãos e tal. E quando o cocô tá passando, ele vai arrastando essas células e algumas vão junto, entendeu? Aí, ó, entra, coloca o nome dele no Google e entra no primeiro link. Tem a notícia maior falando até de quanto ele vai ter que pagar ali, ó. Que é de hoje essa notícia, por isso. O cara que fez no G1 também, eu peguei o do G1 achando que ia ser a notícia maior... Eu acho que o cara fez, tipo, na hora de ir embora, tá ligado? Mas você quer mais saber o quê, mano? O peso do cocô? Tipo, que... é eu quero aí, saber cara. Quanto tempo ele pegou de cadeia, esse safado cagão. Ah, mas ele vai, você não vê, ele vai comparecer dia 9 ainda, pô. Não foi nem julgado ainda. O advogado vai dizer que o cocô não era dele, sei lá. Ele vai cagar... Mano, ele vai cagar no tribunal e vão comparar, assim, tipo, tá aqui, ó. Tá vendo? Excelência. Caralho. Então vamos aguardar. Seguindo quem que para um assalto? O cara é muito ousado. Para um assalto pra dar uma cagada, mano. Não, ele devia estar zoado. Izzy, você sabe. Você tá tentando comer direito, você sabe como a comida é foda. Você hoje em dia, você que tá aí comendo direito há um tempo, se você mandar uns 3 kibe, aquele kibe bonito, com catupiry, você acha que você não vai cagar assim? Como diria minha mãe, cagando sem o cu saber? Cagando sem o cu saber. Mas é, minha mãe manda esse ditado, tá ligado? Você tá ali do nada e você caga, mano. O cara devia tá, sei lá, zoado. Aí ele falou, cara, preciso cagar, vai ser aqui mesmo. E aí ele cagou e achou que tava ok e foi embora. Tira Mantendo esse delicioso tema, um abraço para os ouvintes aí que estão em horário de almoço, de janta ou afins. Muito bom. A próxima notícia foi enviada pelo amigo Eric, arroba Eric_VMB. Oh, será que é Video Music Brasil da MTV, lembra? Chegou a pegar essa época aí? Claro, claro. Onde todo mundo assistiu o VMBzão, porra, época do Charlie Brown, hein, mano? Era, era massa. Tinha as apresentações deles lá, cara, não era massa. Porra, sim, saudade. Ao vivo. Hoje em dia nem MTV existe mais, quem dirá o VMB. Confeitaria tailandesa faz sucesso com bolos em formas de cocô de cachorro. O Jake não caga assim não, mano. Aí já tem a foto da menina com o prato ali, o cocô bonito, caralho, não é o cocô de cachorro, caralho. Tem foto e tudo, empresa... que é isso, cara. Tem foto pra cacete. Empresa diz que vende cerca de 1000 bolos do tipo por mês. Culinária tailandesa e suas delícias, né, mano? Você liga isso pro formato da comida? Não, não, não é mesmo praia, não. Essa é a primeira foto, ó. Essa é a primeira foto que ela tá servindo um prato comer... ali pro cara. Você tá perguntando se eu comeria isso? Mas claro que não, velho. Caralho, mas se tiver gosto de Nutella? Não gosto muito de Nutella também, então... Não, o que que você gosta? Não sei, alguma parada que você goste. Ah, chocolate, vai. Faz tempo. Cara, eu como, mas... Você falou de bolo aí, se o cara agora me der isso faz daí. Um tempão que eu não como bolo, mano. Se o cara me desse esse tolete aí, que tem a parede de tolete, parece pra caralho, tanto no formato quanto na cor e no, porra, parece total, na textura, mano, aparentemente. Você... Eu comeria amarradão se tivesse que hoje já sair, mano. Porra, tá até o brilho, até como ele tá levemente úmido, sim, e como ele reflete a luz, nossa, exatamente. Que horror. Não, parece pra caralho. Uma confeitaria na Tailândia está causando uma sensação duvidosa com a novidade de seu cardápio. Bolos em formas de cocô de cachorro, que atraiu a atenção dos meios de comunicação. Repito, talvez cachorro tailandês, porque cachorro brasileiro não caga bonito desse jeito aí, não. É curioso, ninguém tem mais bolos em forma de cocô, assegura... Puta, aí você me fudeu, viu? Willand May Negan, ao receber a AFP em sua... Que é AFP? Em sua pequena cozinha no primeiro andar de sua casa no subúrbio de Bangkok. É alguma agência... AFP é a Friends... Associated Friends Press, aparentemente. É a galera que fez a matéria, né? Isso, isso. Sou obrigado a saber essa porra que vocês foram explicar. As redes sociais contribuíram. Lógico, mano. A gente tá aqui, ó, tentando alegrar o povo brasileiro e tal. E aí os caras não ajudam, pô. As redes sociais contribuíram para a popularidade do confeito. Mano, é lógico, né? Que você vai no lugar e vê a comida em forma de cocô, você vai e fala, caralho, que merda que é essa? E pô a carinha do Carlos Alberto ainda. Algumas pessoas gostam, outras não, como acontece em qualquer comida. Admite a confeiteira, que revela que o segredo da receita da massa são a gelatina e o leite de coco. Ó, leite de coco. Bolos no formato de cocô são preparados por... De novo, a mesma porra, beleza? A AFP provou e constatou a textura gelatinosa muito realista do bolo. Ah, é, por causa da gelatina realista? Que fica essa... O quê? Ele tá comendo cocô aí pra comparar? É isso aí? Mano, ele... Não sei, de repente, o cara curte, né? Vai saber. Tailândia, filho. Tailândia é loucura. Tailândia, é Tailândia que tem os Ladyboy, né? Ou é na China? Na Tailândia. Porra, tem um colega meu que eu não vou falar o nome aqui. Eu acho que ele escuta ainda. Isso, escuta, Jundi, ele vai Jundi. Saber. Jundi. Não, não é o Jundi, não. O Jundi foi pro Egito. Mas esse maluco, ele foi pra... Fez tipo um mês, mano, na Ásia ali, tá ligado? E aí ele falou, mano, confesso que eu fiquei tentado a pegar um Ladyboy. E o filho da puta é casado. O quê? Aí você vê, mano. Pois é. Ele falou que saiu na noite lá e falou que é embaçado. Que os caras vêm, que vem com o capiroque igual o que de bengala. Eita. E você olha, parece uma menininha, tá ligado? Aí, se eu tiver três vodiquinhas na cabeça, é perigoso. Mas aí fala aqui, ó, blá, blá, blá, o cara comeu. E, sem dúvida, menos surpreendente para um paladar asiático. É, porque lá eles não devem estar acostumados a comer isso daí. Comer cocô. Mentira, comer comida à base de gelatina. Acostumbar. Acostumbar. O que é acostumbrado? Existe essa palavra ou esses caras digitaram errado? Eu acho que digitaram errado. Cadê? Acostumbado. Soletrando. É obviamente acostumado. Acostumado. Nossa, esse... Isso foi um autocorrect violento. Deixa eu ver aqui, botar o Blue aqui. Acostumbrado. Acostumbrado. É que ele ficou deslumbrado. Ele ficou deslumbrado e. Ah, acostumbrado é uma palavra em espanhol. Então, de repente, esse maluco aí foi alfabetizado em espanhol. E aí. Pode ser, porque tem a música do Julio Grass aqui, ó. Mal acostumbrado. Que não, apareceu. Eu lembro dessa música. Eu lembro da outra brasileira. Mal acostumado, você me deixou. Será que é a versão? Não, é dessa mesmo que eu tava pensando. Ela não é original do. De onde é brasileira? Sei lá, mano. Tem uma que é meio um achezão. Enfim, acostumbrado a doce de gelatinose. Tudo começou há alguns meses com o pedido de um cliente que queria um bolo em formato incomum. Olha, o cara, tudo começou por uma zoeira, mano. Tudo nesse Brasil, no mundo, eu diria. O Trump tá lá eleito, é isso. Alguém começou zoando e levaram a sério. A confeiteira fez um primeiro molde em forma de cachorro e outro em forma de cocô, que foi aprovado. Caralho, o cara fez o cachorrinho e o cocô do cachorro. E aí curtiram a ideia. Ela diz ainda que vende cerca de 1000 bolos do tipo por mês, a 25 bahts cada um, menos de 2,50. Caralho, barato pra cacete. sobre a marca, que é o nome da mulher, William, do Black Eyed Peas. Aí o Leandro Coelho comenta aqui, que nojo, tem que ser muito doido mesmo. Tem que ser muito, tem que estar disposto a encarar uma parada com a aparência de cocô, mano. Mas não vai ter gosto de cocô. E qual foi a comida mais bizarra que você já comeu, Izzy? Eu não como comida bizarra, cara. Eu sou muito fresco pra comer. Nada? Nada. Eu não como nada. Eu só como coisa que eu gosto, cara. Esses dias eu fui lá aí, ó, num restaurante tailandês, veja você. E eu comi carne de javali, mano. Javali, e essas carnes estranhas nunca... Mano, ela imagina que é uma tem gosto de carne de porco, mas textura de carne de frango. Textura e aparência de frango. Nada demais, tá ligado? Só você fala, caralho, vou comer o javali aqui, vai ser puta experiência na minha vida. Mó merda, igual uma vez que minha tia de Minas Gerais trouxe jacaré, mesma bosta. Parecia frango, tá ligado? Eu acho que pra gente que não come isso no dia a dia, toda carne que for um pouco diferente, a gente vai falar, ah, parece frango. Porque todas que eu comi nesse estilo, parecia frango, tá ligado? Foi a coisa mais bizarra que eu comi. Aí, incrivelmente, aqui no comentário, não tem ninguém falando de política, veja você. Isso, eu tô falando... Mano, lembra que eu falei pra você que quando a Jim botar essa mulher pra fora... não vai ter o mesmo furor de vai pra Cuba, não sei o que, essa porra toda. Isso parou um pouco, cara. Pois é. Ou será que o governo está cobertando os comentários que falam mal do próprio governo? Nada. Pagando. Filho, coincidência? Acho que não. Já vamos criar uma teoria da conspiração aqui. O G1 recebe dinheiro do governo para pagar os comentários. Um comentário por aí? Como é que é? Gessé Oliveira fala aqui, ó. Se ela quiser se vingar de algum cliente, não precisa nem pensar muito. Caralho, aí seria foda, hein? O cliente mala, tá ligado? Aí ela serve um cocô de verdade. E esse doce aqui? Esse é bom, foi feito hoje de manhã, tá fresquinho. Aí o cara vai dar uma dentada, é o cocô real, você é louco. Ai, caralho, velho. Fala isso não. A próxima é boa, mano. A próxima é da TV Gazeta. Montagem com meme da web quase termina em morte em Vila Velha. TV Gazeta enviada pra nós pelo... Cadê? O Calil, @Calil, com K. O que, que ele fala aqui? Olha lá. E aí tem a foto. Olha a fotinha já. Um preparador físico e a foto, um velho conhecido nosso, né? Um velho conhecido, famoso, Negão da Piroca. E traz tanta alegria pra tantos zoeiros na internet. Negrion de la Piroqueta. Caralho. Mano, quem é esse Negão da Piroca, hein? Que eu fico muito curioso. Quem é esse maluco? Ah, deve ter. Tem um cara, tem um site. Tipo, o canal Nostalgia. O que aconteceu com o Negão da Piroca? Não, Nostalgia não. Aquele E-Farsas, mano. E-Farsas é um clássico, pô. Vamos indicar o E-Farsas aqui pra galera que não conhece. Achei. O E-Farsas deve ter feito. E-Farsas, Negão da Piroca. Cadê? Vamos ver aqui. Calma aí. Negão da Piroca. O E-Farsas, pra quem não conhece, é um site antigaço que é justamente pra fazer o quê? Todo meme que tá rolando na internet, essas histórias... Calma aí que tá abrindo aqui que a minha internet é leprosa. A boa tá da gravação. A origem da... Mano, eu acho que é Photoshop, né? Porque eu já confesso que já caí no Negão da Piroca. Incrivelmente, eu nunca... Não, não vou falar que não. Não vou falar que eu nunca caí no gemidão do WhatsApp, porque os caras vão ficar mandando. Eu já caí pra caralho, gente. Eu já caí no gemidão do WhatsApp, no trabalho ainda por cima. Sorte que eu tava caralho, no banheiro, entendeu? E aí eu pude tapar o aí os caras acham que tava no vídeo só se divertindo, nada demais. Horrível, mano. Caralho, não abre, mano. Mas eu acho que é o Photoshop, o Negão da Piroca. Porque eu já vi a foto e é muito gigante a piroca do safado. Nem ele sendo Negão, não pode ser. Mas vem a notícia aí. Eu tô vendo aqui que é fake. De acordo com o cara do E-Farsas, é fake. Olha lá. O preparador físico Wallace Peçanha fugiu após atirar na boca do vizinho durante uma briga no bairro Terra Vermelha, em Vila Velha, nesse domingo. A confusão aconteceu depois que a montagem, unindo um meme da internet com a esposa da vítima, foi publicada em uma rede social. Porra, Gazeta Online! Caralho, só dá o analfabeto, hein, Gazeta? Mas vamos lá, bola pra frente. O pai de Wallace diz que ele vai se apresentar à polícia na quarta-feira com a advogada. O vizinho, Richard Vieira Borges, de 27 anos, continua internado aguardando cirurgia. Ele perdeu alguns dentes e está com uma bala alojada perto da coluna. Nossa, mano! O cara meteu um monte de tiro na mano, boca. Mano, é então? E esse Richard é um anão? Como é que você deu um tiro na boca? De cima. E ele vai parar na coluna, porra. O cara deu tiro de cima pra baixo, cara. Caralho. Ele falou, abre a boca aí pra gente fazer o exame aqui, deixa eu ver se você tá com cárie. Aí o cara abriu. Dá uma chumbada aí. O cara, É, caralho, maluco. O vizinho... Ah, já li essa parte. A confusão ocorreu na frente da casa de Richard por causa de uma foto na internet. Richard acusou o preparador físico de ter publicado uma montagem que mesclava foto da esposa da vítima com um famoso meme compartilhado em grupos de WhatsApp, onde um homem negro nu aparece de chapéu com a toalha pendurada no pescoço. E aí, obviamente, tá omitindo um pequeno, talvez não tão pequeno, detalhe. Que é o que torna essa imagem infame. É foda que, mano, isso aí é igual a Globo tentando, vai, não foi publicado numa rede social. E aí eles mesmos mostram o Facebook, tá ligado? Mas eles não podem falar o nome Facebook, a marca, sei lá, é muito zoado isso. O cara fala um famoso meme de um onde um homem negro aparece nu com um chapéu e uma toalha pendurada no pescoço. Fala logo, negão do WhatsApp, porra. Eles iam falar o quê? Ah, um meme é onde uma mulher emite gemidos estridentes ao som de sexo brutal. Você sabe qual é o vídeo que tá isso? Eu já achei, inclusive. Já achei não, né? Me mandaram. Tem o vídeo. É um vídeo da Alexis Texas. Inclusive, sou um grande fã da Alexis Texas. É um vídeo chamado Alexis Texas Boxing POV. Olha aí. Atriz pornô genérica, Alexis Texas. Qual são a sua top 3 atriz pornô favorita aí? Vamos indicar pra galera. da mão peluda. Alexis Texas. Alexis Texas, sem dúvida. Lisa Ann, manja? Caralho, só atriz pornô genérica. Caralho, então fala aí, então, hein, porra. Eu gosto de atriz pornô que não tem cara de atriz pornô. Aquela... Hilly Raven, eu acho o nome. Porra, ela é mó bonitinha, loirinha, mano. Quem? Tem várias, porra. Pocahontas Jones, porra. Pocahontas Jones é um clássico. Tô fora. Eu tô meio por fora do Hilly mundo. Hilly Raid. Riley Reid. Ah, Brasil. Sou brasileiro. Caralho. River Raid. Ela parece uma menina que eu namorava, talvez seja por isso. Ah, tá explicado. Mas eu gosto de atriz que não tem cara de atriz, porra. Obrigado. Eu sou mais previsível. Continuando aqui. Os dois discutiram. As mulheres entraram em confusão. Foi aquela baixaria foda da perifa, sabe qual é? A briga na frente da casa. Por causa de um foto na internet. O Wallace atirou na boca de Richard. Richard foi internado no hospital São Lucas em Vitória. O Wallace fugiu pra não ser preso. O pai do preparador, que não quis se identificar, disse que ficou surpreso com o crime. Surpreso. O cara devia ser um zoeirão foda, mano. Dúvida, aí tá. O pessoal sempre pergunta qual é o limite do humor. Talvez o limite do humor seja quando você toma um tiro porque você tá fazendo montagenzinhas com o negão do WhatsApp. Não, mas você entendeu que. Pois é, ele. O preparador, cadê? Ó, o que aconteceu foi assim. Eu tô tentando entender aqui, porque assim, o Wallace, esse que tem a foto, ele foi o cara que deu tiro, não é isso? É isso mesmo. O Wallace, Peçanha. É o cara que aparece na foto. Então ele foi acusado, né? O vizinho chegou, tentando aqui entender. O Richard chegou e falou assim: ô, filho da puta, você publicou uma montagem botando a foto da minha mulher do lado do negão lá da piroca, do WhatsApp, porra! Mandou pro grupo da igreja e tudo! Ele falou: sei disso aí não, rapá. E aí começou a briga. As minas se meteram no meio, começou aquela baixaria, aquele, né, aquela putaria no meio da rua. E aí, de repente, do nada, o Wallace puxa um 38 e mete chumbo na cara do outro. Não foi nem um tiro pra cima pra assustar. Tá maluco, mano. Foi, tá escrito ali no começo da notícia, foi na boca. Literalmente na boca. Aí a tentativa, ó, nosso grande amigo Celso Pinto, melhor advogado do Brasil, nos informes aí, eu acho que isso aí é um tentativa de homicídio, não é isso? Nada, tranquilo, foi só um carinho. Aí diz aqui, o pai de Wallace contou que as famílias eram amigas e que os dois foram criados juntos. Os dois se davam bem, não tinham problema nenhum. Não dá pra entender, eu estou arrasado. Completou aí o pai do vagabundo. Posso chamar de vagabundo? O cara meteu bala no maluco. Tava fazendo merda pra começo de conversa, fazendo montagem. Se bem que a gente não sabe, né? A gente só foi acusado. Mano, fora, sabe que discussão que pode ser levantada através dessa notícia? A população está armada, maluco. Porque você vê que os caras não têm preparo. Tá ligado? Ah, cara, se for por isso, cara... não tem preparo pra não, andar de carro não. Também, porque só tem maluco fazendo merda. E aí? Tem, mas se liga, o cara, mano, tipo, os caras estão se matando por causa de montagem com o negão do WhatsApp, tá ligado? Não pode acontecer um negócio desse. Cara, você tá ligado? Eu sei, eu entendo, eu concordo até um certo ponto, só que você tem que entender o seguinte também. Esses malucos aí, se não fosse arma, estavam se matando com faca, com paulada, tá entendendo? Não dá pra... Não, sim, por outro lado, se o cara que fez a montagem tivesse armado, talvez o que atirou não ia chegar lá já com a arma na mão ameaçando tem e pegando isso. Bala. Aí, você acabou de citar o ponto que eu ia falar agora. O outro ponto é o seguinte. Mas nos dois casos, eu acho que tipo, o cara não tem preparo. O brasileiro médio, normal, do jeito que tá, se houvesse... Gente, quer todo mundo quer ter arma? Beleza. Mas olha aqui, ó. Vai ter que fazer esse preparo psicológico, esse treino e tudo mais. Porque, nego, mano, o bagulho não é brincadeira. Arma, eu tá ligado? Eu sou a favor disso. E mas aí, eu sou a favor disso também. Não é legalizado, mas o cara atravessa a rua e compra, mano. Em qualquer lugar do Brasil. Isso que eu acho foda. Olha, eu sou a favor também de um controle, né, de seguro, que não é qualquer maluco que vai pegar. Eu concordo, entendeu? Não, mas o meu ponto é esse. Tipo, atualmente, qualquer maluco pega, tá ligado? É, já tá assim. E aí aí os caras que... Quem realmente quer? Tanto os caras que é contra, quanto os caras que é a favor, não percebe isso. Porque tem gente que fala assim, ah, não, tem que ter mesmo, se foda, deixa se matar. Que aí só gente boa vai ficar. E você sabe que não vai ser assim, mano. Não vai, não. E aí o cara que é contra também fala, não, tem que estar contra porque a galera não é preparada. Mas, mano, a galera já não é preparada atualmente. Esse é meu ponto, mano, tá ligado? Por que o Brasil é preparado? Vamos falar aqui na cena. Eu não me sinto preparado. Eu não me sinto preparado. O que nós, brasileiros, a gente pode ser considerado preparado? Você morando no Canadá, né? Não tá fudido, hein? Tô preparado pra porra nenhuma, cumpadre. Pra se fuder. Estamos preparados sempre pra se fuder. Sempre alertas. Exatamente. Estamos preparados pra receber o negão do WhatsApp e o negão da piroca. Quer dizer, que são a mesma pessoa. É o gemidão do WhatsApp e o negão da piroca. Mas aqui, ó. Já tem comentário? Não tem, né? Tem nada. Você perguntou isso, para que o brasileiro tá preparado, já é medo na próxima notícia. É, e peço aqui para o amigo Juliano, nosso melhor editor do Brasil, por favor, tocar Aquarela do Brasil enquanto a gente lê essa notícia. Porque eu te respondo que o brasileiro tá preparado para fazer maracutaia. A gente falou de empreendedorismo no começo, esse maluco é um empreendedor. Vai. Sim. Foi enviado pelo amigo Gesiano Santos, @GesianoSantos no Twitter, mano. A carinha do safado. Esse cara é um gênio, mano. Ele devia estar na fase nova lá da nossa vida. Preso alugando. Mas ele tinha um sonho, ele tinha um problema e ele tinha um sonho. Ele resolveu o seu problema e realizou o seu sonho. Quer um exemplo melhor que esse, ó? Caraca. Preso alugava serviço de dublê e pagava R$50 para amigo dormir no lugar dele na cadeia, na Paraíba. Olha aí. Aí tem a foto dos dois meliantes que eu acredito que sejam envolvidos nessa situação. Aí tem ali, ó. Uma guarnição foi solicitada pela direção de cadeia de São José do Rio do Peixe, no sertão do estado. São José do Rio do Peixe. É o que tá escrito aí. Genial. No sertão do estado. Após ter recebido uma denúncia de que um preso que estava cumprindo pena não era o que tinha sido condenado. O cara, mano, não sei nem o trabalho de ser o irmão gêmeo, tá ligado? Pegou um cara ali que era mais ou menos parecido, a mesma altura, falou, irmão, vai ali que é nóis. O fato aconteceu neste domingo, dia 6. A direção foi averiguar junto com a guarnição da polícia e durante a chama dos presos, devia ser chamada, presentes foi constatado que o apenado... Caralho, o apenado, primeira vez que eu vejo essa palavra, possivelmente. Apenado não era o que tinha sido condenado. O diretor identificou que Calberto William Ferreira de Alencar cumpria pena no lugar de Anderson de Almeida Guedes. Que o diretor procurou saber se... Caralho, que texto mal feito da porra. Que o diretor procurou saber de Calberto o porquê estava vindo do lugar do réu Anderson. Mano, imagina, eu tô lá preso, porque sei lá. Eu quero... Não, se liga, eu assaltei um restaurante, fiz cocô, fizeram DNA só. E me prenderam. A melhor desculpa esse aí cara. Aí tinha... A melhor desculpa pra esse cara, ele fala assim, seu excelência, é isso que eu tô falando pra esses caras, vai ter pro seu ou não, porra? Tipo, tá ligado? Virar o jogo. É, pode crer, né? Literalmente meteu o louco. Aí o cara falou aqui, ó, o cara foi sincero, ó. Ele falou que estava recebendo uma quantia de R$50 por semanas para cumprir a pena de albergue nos finais de semana na cadeia. O jovem confessou que Anderson falsificou a identidade colocando a foto dele, que se passava por apenado para entrar na cadeia. Caralho, mas que esquema de preso que esse cara tava? Ele só era preso no final de semana? Ou ele só saía no final de semana? Não, só no final de semana, alguém pra... Só no final de semana, deixa eu ver aqui, cadê, ó. Eu não sei se essa matéria deixa claro, mas em outra matéria que eu vi, ele tava cumprindo, era regime semiaberto, sabe qual é? Ele só ficava de boa na semana e no final de semana ele tinha que ir pra lá. Ele falou que estava recebendo um quantia de R$50 por semanas, pra cumprir pena de albergue no final de semana na cadeia. Ele passa o final... É, regime semiaberto, cara, fica final de semana na cadeia preso, entendeu? Caralho, que bizarro. Calberto foi conduzido até a cidade de Poço de José de Moura, de onde... Mano, tem muito D, tá ligado? Não dá pra ler. De onde são os envolvidos, para localizar e prender Anderson. Ao chegar na cidade, Anderson foi localizado, que foi... Olha, Anderson foi localizado, vírgula, que foi dado voz de prisão. Que os envolvidos... Olha o tanto de quê, mano, em uma linha. Que os envolvidos foram conduzidos à DP de Iuriana para as providências cabíveis. Apesar do texto lamentável, a história é boa. Cara, então porque vamos ver o cara fazer uma parada aqui. O que aconteceu? O sujeito, ele foi preso por... Qual era o motivo mesmo? Agora eu esqueci. Cadê aqui? Não fala, né? Nem fala. Então. Essa notícia tava uma bosta. Qual é o nome aqui? Vamos procurar aqui. Tá horrível. Claudemiro William Ferreira de Alencar. Vamos jogar o nome dele no Google, Claire. Não, Claudemir não. Vamos ver se o G1... Vamos ver aqui, ó. Clauberto tá mal escrito. Tô trocando pra cacê, ok, ó. Pornaldo surrealista.com.br. Mas não deve ter nenhuma matéria com muita informação, não, pelo que eu tô vendo. Folha do Vale. Reais, tô começando, mano, a cogitar se essa porra não é mentira também, mano. Você acha, cara? Porra, Gesiana, porque ajuda a, nós. Porque a fonte é o PB hoje. Fonte Arial 14. A fonte é esse. É esse site que a gente... Ó, tem o Folha do chegou. Vale. Só que Folha esse site aí vale. Tá bem, assim... Tá confiável esse negócio aqui? Nossa, tem aqui, ó. Não, deu outro site falando assim, ó. Tá ouvindo? Tô ouvindo, sim. Mas todos os sites que eu achei, a fonte é esse que a gente leu. Mas se liga, ó. Tem um outro site aqui, Folha do Vale, que é da região lá também, que fala assim... Outro fato inusitado era que o endereço de Anderson... Caralho, todos são ruins, mano. Outro fato inusitado era o endereço de Anderson. Ele morava no cemitério da cidade. Parentes relatavam que ele é um jovem problemático, usuário de droga, e que já teria atentado contra a vida do pai, que é deficiente. Caralho, gente boa pra porra, mano. Mas sabe o que é mais louco? Na foto do Folha do Vale, pela notícia que a gente leu, tem a fotinha aí que vai estar linkada no post do PB hoje. Tem os dois caras, né? O sem camisa e o com camisa. Qual deles que você acha que é o meliante e qual que você acha que tava se passando pelo meliante? Vamos ver aqui. Eu acho... Pela cara de louco. Eu julgar, acho... Vamos julgar. Vamos aqui, fazer o CSI, certo? CSI. Eu acho... Sim. Que o cara que tava qual se passando... Qual que é o Clauberto ou qual que é o outro? O Clauberto é o cara... É o preso, não é isso? E o Clauberto... Peraí, vamos primeiro estabelecer aqui a nomenclatura. Clauberto é o dublê. Anderson é exato. Preso. É o que tinha que ser sido preso, exato. Eu acho que o Clauberto é o cara, o dublê, é o da direita. Não, é o contrário. E eu vou te dizer por quê. Sabe por que eu acho isso? Porque eles... Eu também achava, mas agora que tem os nomezinhos aqui, eu falei, caralho, que bizarro. Ah, tem. Então, por que eu tava achando? Porque o cara da esquerda, ele tá sem camisa. Então, dá a aparentar que ele foi pego pela polícia e trazido pra delegacia, e ele não tava preparado pra ir pra delegacia. Por isso que ele tá sem camisa, entendeu? Exato. Só que o outro... O cara tá já pegou e falou, vagabundo, volta aqui. Mas você achou uma matéria que fala aqui direitinho? É, tem uma matéria que tem uma fotinha que o cara abriu o pente e escreveu, Clauberto e Anderson. Caralho, deixa eu ver isso. Explicando, mostrando qual que é cada um, tá ligado? Coloca o nome aí, Folha do Vale, é a matéria do Folha do Vale. Folha do Vale. Deixa eu mandar no Telegram, pera aí. Aqui. Porque eu procurei Folha do Vale, Folha do Vale, cadê? Você vai informar. Folha do Vale, achei. Clica aí, ó, vê a foto. O cara falou que tem que dar um valor nessa matéria, aí ele pôs o nome. Caralho, Photoshop, no Paint foda mesmo. No Paint mostra, porque tá com a resolução ruim da fonte. Manja, pixeladinho no sim, canto. Sim. Muito tosco. Cara, que bosta, velho. Tem algum bom comentário aí? Como é que é? Eu tô decepcionado. Não tem nenhum site. Eu tô decepcionado que as notícias não estão tendo aquele comentário com os nossos ouvintes celebrando lá no. Porra, igual a semana passada. Semana passada foi bom. Que o cara mandou um abraço. Um abraço para a galera do MPV. Pô, eu vibrei, cara, eu vibrei. É isso? Não tem comentário aí, não? Ih, meu computador travou. Tá ouvindo aí? Não, nenhum. Meu computador hoje tá uma beleza aqui. Tô ouvindo. Então é isso. Caralho, hoje as notícias. Cocô, preso. Mano, R$50, velho! Tá, eu sei que o... Duas notícias de cocô. Eu sei que o custo de vida nessas cidades do interior do Nordeste é mais baixo. Então, de repente, R$50 dá pra bastante coisa, dá pra dar uma brincada. Mas, porra, R$50... Sim, mas, mano, é foda, né? Dois dias inteiros, é sexta, sábado, domingo. 3 dias pra ainda. Carpir um terreno, os caras não querem. Carpir um terrenote, os caras não querem, filho. O negócio é o cara... Mas sabe o que o cara pensa, que aceitou essa proposta? Ele falou, mano, eu vou ganhar dinheiro pra não fazer nada, eu vou ir lá e vou dormir, e ele vai me dar R$50, É mesmo. Foi isso que ele pensou, certeza. Ficar tranquilo. Pô, mas, cara, como é que... Isso já tava rolando faz um tempo. Os presos, vêm que preso não pode se desviar, né? Que aí toma facada no bucho. Não. Então os presos sabiam tudo, né? Exatamente. Lógico. Ficou tudo. O cara falou, mano, semana que vem você usa. Esse é meu dublê, arruma o seu. Criou-se uma agência de dublê. Mas sim, essa semana é só isso. É só isso, gente. Se você gosta do MPB, se você gosta do Evandrinho, se você gosta de mim, se você gosta do nosso trabalho, se você quer que o trabalho aqui continue, você quer ouvir o bônus que tá vindo aí, bônus do... Mano, o bônus tá engatilhadíssimo, a gente vai gravar semana que vem, com certeza. Já tem um monte de pergunta aqui que me mandaram. Vai ser e bom. Situações bizarras pra gente comentar e o caralho. Vai ser da hora. Fiquem ligadinhos. Esse mês ainda sai, mês do cachorro louco, agosto. Então, o bônus é exclusivo pra galera que acredita, que apoia o nosso trabalho no padrim.com.br/omelhorpodcast do Brasil. Então, você pode contribuir quanto você quiser, de R$1 até, sei lá, você ganhou na loteria R$500 por mês. Já pensou, Evandrinho? Caralho, esse é o ouvinte que a gente tá na esperança de encontrar, né? Grava um podcast que é só pra milionário. Ele. Porra, esses dias a Mega Sena brasileira aqui chegou a 100 milhões, maluco. Caralho. E um cara ganhou sozinho. Não. Teve até a notícia que o cara ganhou e foi embora de onde ele morava lá e tal. Mandaram pra gente, mas deram uma notícia meio bosta. O cara ganhou 107 milhões e saiu do bairro lá que ele morava e todo mundo se ligou que era ele. Que ele mudou do nada, tá ligado? Mas imagina se esse cara escutasse o MPB e quisesse dar 1 milhãozinho pra cada um. Caralho. Que alegria que não seria. É bom. Mas é isso, padrim.com.br/o melhor podcast do Brasil. Os novos podcasts saem todo domingo no hbdia.com. Não precisa nem botar barra podcast, que agora o site é só o feed do podcast mesmo. Você quer falar com o Evandrinho nas redes sociais? @EvandroF. Eu, @EasyNobre. Tamo lá o dia inteiro falando bobagem. Mande pautas, mande. A gente podia dar de vez em quando recadinhos da galera, né? Fora do bônus. Um recadinho rápido. Manda. Podia, mas aí foi, não sei. Isso aí vai ficar guardado aonde? Fica vazio o programa, assim, Ah, e aqui, ó, fala... A gente pode... Não, a gente faz assim, ó. Não, vou bolear aqui já um esquema. Quando a gente for gravar, começar a gravar, eu vou avisar no grupo do Telegram, grupo dos padrinhos, isso, obviamente. É, e aí eles mandam no privado as mensagens, boa, e a gente lê no cast. Boa. Um recado, um jabá, qualquer coisa do tipo. Aí fica mais fácil. Porque se for pelo Twitter, vai misturar com os outros replies de outras coisas que nada a ver. Aí vai ficar uma zona do inferno. Exato. Vai ficar, vai virar Brasil. É isso então, Evandro? Sim. A gente se vê na semana que vem. Até semana que vem. O que é? Eu acho que sua internet caiu. Oi, tá Darth Vader foda, mano. Puta que o pariu. Alô? Darth Vader! Alô, voltou? Oi, voltou.